meus amigos, a Lili, Lili a sua bifana, e eu também a comi. Sempre quente e apimentada, mais gostosa não havia, por isso a rapaziada só bifana dela queria. A sua amiga Sofia assinava da janela e até toda se mordia por não ter clientela. Eu também sei dar tempero e tenho boa frigideira. A tua carne é da fraca, disse a Lili com cheira. Tens que a dar mais barata se quiseres ter quem te queira. Na feira, até partir o alguidar de lavar a frigideira. Nunca mais voltei à feira, mas disse-me quem conheço que a Lili é a primeira e a Sofia não tem preço. Canário que tem tão bom cabedal, um uma bicicletinha com motor que eu ganhava a volta a Portugal. E a mim sempre me pareceu uma bicicleta como tu e um ciclista como eu. Eu só desisti a meio se te furasse um pneu. Como tu és, até fazes cavalinho. Estás a ser engraçadinho, estás a ser engraçadinho, mas eu não sou inocente. Falhou-te um pormenor. Pensas que és inteligente, mas para dares uma voltinha, não tens olho para a corrente. Sou ciclista experiente. Sou ciclista experiente e não deixo escapar nada. Bicicleta em que eu ande é sempre tão bem estimada. Para andar mais ligeirinha, trago-a bem oleada. Cima do ciclista. Para tudo és artista, para tudo és artista, mas temos de terminar. Gostei desta brincadeira e não nos vamos longar. Mas dá a volta com quem quiseres, que na minha nunca há de dar. Pois caminhei de arranjar. Pois caminhei de arranjar, também não há no banzé. Se não der voltas na tua, logo se vê como é. Se eu tiver quem me acompanhe, até dou voltinhas a pé. Muito bem, são 8 horas e 25 minutos aqui nos estúdios da Rádio Arco-Íris. Estão na minha companhia António Fortes até às 10 horas. E, meus amigos, hoje temos que festejar os pais. É verdade, o dia do pai. Portanto, quem é pai? Eu também sou pai. Pronto, e eu sei lá que tudo corra bem. Esta música que vai a seguir, vou oferecê-la, portanto, a todos os pais do mundo, principalmente esses que estão à escuta, não é? Espero que tudo se passe bem e, mais uma vez, bom domingo a todos. Vamos então ficar com esta música. Música. é fresca como a sardinha. Pois é fresca como a sardinha. Por vezes também é cabrita, mas no fundo é muito docinha. Sur Arc-en-Ciel, des étoiles plein la tête. Muito bem, foi portanto o Rancho da Apulia que vieram de escutar. Continuamos com mais música, meus amigos. estragada. A minha nunca está parada, a minha nunca está parada. Volta para dentro e volta. Não vai ganhar tudo, não vai ganhar. Não vai tudo, vai para dentro, não vai tudo, vai para dentro, não vai tudo. Não vai tudo, minha boca na esquina. É como da barra do meu rio. A cara da sarga, a luz do rio. A festa da vida, a sarga do rio. Eu vou contigo à noite, vou lá. Muito bem, e vamos continuar com mais música. Esta vez vai ser o Rancho Folclórico de Dalães, que vou oferecer diretamente à senhora Dona Fernanda. Já disse bom dia, está tudo bem, saúde vai bem, portanto, é tudo o que desejo para vocês todos, estão à escuta. Vamos então escutar aqui o Rancho de Dalães. Thank you. Ora vamos então ao rancho de Laranja, para vocês escutarem. Muito bem, continuamos com o Rancho Folclórico de Santa Cruz, Vila Meã, Amarante. Thank you. adhérent de la radio Arc-en-Ciel, contactez le 02 38 43 48 00.

não quero ir de fato. Quando eu morrer, não quero ir de fato. Que não faz falta roupa para ir para o buraco. Que não faz falta roupa para ir para o buraco. E ao sair o funeral. E ao sair o funeral. Deixo foguetinhos para avisar o pessoal. Deixo foguetinhos para avisar o pessoal. Todas as velhas quando eu morrer, todas as velhas quando eu morrer, onde passar 30 dias sem comer, onde passar 30 dias sem comer, e 30 velhas desdentadas e carecas, e 30 velhas desdentadas e carecas, irão à frente a tocar suas rebecas, irão à frente a tocar suas rebecas. Vai para lá, vai para lá, vai para lá que ninguém te cantar, vai para lá, vai para lá, vai para lá que ninguém te cantar. Velho gordo e passudo, mais um velho gordo e passudo, irá no meio a tocar por um canudo, irá no meio a tocar por um canudo, e 30 velhas com quatro pelas cabeças, e 30 velhas com quatro pelas cabeças, irão no meio com a caixa da ferramenta, irão no meio com a caixa da ferramenta, e ao chegar ao cemitério, e ao chegar ao cemitério, calou-se tudo, ficou tudo muito sério. Calou-se tudo, ficou tudo muito sério. Calou-se tudo, ficou tudo muito sério. Calou-se tudo, ficou tudo muito sério. Vai pra lá, vai pra lá, vai pra lá, que ninguém quer tocar. Vai pra lá, vai pra lá, vai pra lá, que ninguém quer tocar. Vai pra lá, vai pra lá, vai pra lá, que ninguém quer tocar. Vai pra lá, vai pra lá, vai pra lá, que ninguém quer tocar. Oh, que bela brincadeira, graças a Deus. disse garota, e os pregões das varinas, e os figos de capa gota, e em pregões matinais, a voz do ouvido fica, não esquecendo jamais os pregões da fava rica, com suas sete colinas. É uma beldade, os pregões dos Ardinas davam beleza à cidade. Eu ouvi dias inteiros um pregão com muita fama, o pregão dos Aguadeiros, no velho bairro da Alfama. Com muita fama, o pregão dos Aguadeiros, no velho bairro da Alfama, e os pregões com simpatia, em voz linda que os ecoa, eram parte da alegria da cidade de Lisboa. Os pregões desapareceram com sua simplicidade, mas muitos não me esqueceram e deles guardam saudade. Com suas sete colinas, Lisboa é uma beldade, onde os pregões dos Ardinas davam beleza à cidade. Eu ouvi dias inteiros pregão com muita fama, o pregão dos Aguadeiros, no velho bairro da Alfama. Eu ouvi dias inteiros com muita fama, o pregão dos Aguadeiros, no velho bairro da Alfama. Lisboa é uma beldade, os pregões dos Ardinas davam beleza à cidade. Eu ouvi dias inteiros um pregão com muita fama, o pregão dos Aguadeiros, no velho bairro da Alfama. Um pregão com muita fama, um pregão dos Aguadeiros, no velho bairro da Alfama. Trabalho. sorriso. Portugal, ai ai, as flores dos meus amores, não tens igual. És um setembro, vem no mês de outubro. Eu junto com ela tenho de fazer de tudo. Vamos para as vindimas, mudar o caixo. Ela salva a escada e eu seguro em mais. Eu sempre gostei de vindimar, com muitas meninas para me ajudar. Tiro, ponho escada em qualquer lugar. E as raparigas gostam de apanhar. Depois de setembro, vem o mês de outubro. Eu junto com ela tenho que fazer de tudo. Vamos para as vindimas, cortar o queixo. Ela sobe a escada e eu seguro em baixo. É todos os anos este trabalho, que eu adoro muito e não me atrapalho. Dizem as meninas nesta vindimada, eu apanho tudo e tudo, não apanhas nada. Depois de setembro, vem o mês de outubro. Eu junto com ela tenho que fazer de tudo. Vamos para as vindimas, cortar o queixo. Ela sobe a escada e eu seguro em mais. Só foi uma vez que isto aconteceu. Ela escorregou naquele degrau e caiu ao chão por cima do pau. Eu pus-me a mexer, isto acabou mal. Depois de setembro, vem no mês de outubro. Eu junto com ela tenho que fazer de tudo. Vamos para as vindimas, cortar o caixo. Ela sobe a escada e eu seguro em baixo. Ela puxa a pé com cara de má para discutir, mas eu não estava lá. Eu fiz de conta que não era comigo. Ela chateada e eu me escondido. Eu junto com ela tenho que fazer de tudo. Vamos para as vindimas, cortar o caixo. Ela sobe a escada e eu seguro em baixo.

amargou a pobreza até ao fundo. Dos ossos fez as mesas e as cadeiras, as maneiras que a fazem estar sentada sobre o mundo. Neste jardim é ela a trepadeira das canseiras, das rugas onde o tempo é mais profundo. Nunca mais estará sozinha. O futuro está com ela. E abrindo ao sol negro da sombrinha poidinha, o sol vem na muralha da janela. Se essa velhinha fosse a mãe que eu quero, a mãe que eu tinha, não havia no mundo outra mais bela. Velhinha faz desenhos nas pedrinhas que afinal são como eu. Sabe que as dores que tem também são minhas, são minhas, do filho a desbravar que Deus lhe deu. E em volta do seu banco os malbequeres e as andorinhas provam que a minha mãe nunca morreu. Faltam palavras para a loucura do momento. Alguém mentir um juramento, alguém nos trouxe este pesar. Salvei as quartas pela porta do jumento. Já não temos muito tempo e ainda havemos de dançar. Não houve balas de vontade de atiradas. Não faltam bate-palas que nos trazem de penar. Houve promessas e agora faltam peças na bolsa de serenfas. Cuidado, querem voltar. Agora é que é, agora é que é. O fazemos mal ou só fazemos mal só ré. Agora é que é, agora é que é. E de lá nos escala se quem o punha sem pé. Houve canastro e uma gente muito casta. Um ar sisuda quanto basta cair nas graças da vizinha. E dando fato um engomado na gravata à mesa com quatro facas e uns alarvas na cozinha. E houve festa de gente que se detesta. Não tenho um tenho testa que vem os ver a vidinha. Pois a saúde com os galãs de Hollywood, maracas e alude. E agora é que vai dançar. Agora é que é, agora é que é. Ou fazemos malas ou fazemos mais a ré. Agora é que é, agora é que é. Escala-se que caiu, punha sem pé. Já não me lembro se foi um dia de setembro. Já nem sei se era membro, se lá estava por azar. Abre-se com portas que frio vem dessa porta. Tanta gente dá a volta e o baile vai começar. Vocês, agora é que é, agora é que é. Ou fazemos malas ou fazemos mais a ré. Agora é que é, agora é que é. Querido, dá-me escala-se que caiu, punha sem pé. Veio a justiça, chegou à cavalariça, ao cavalo, ninguém atiça, não vá o chão empinar. Fizeram frete de aprender o canivete com o sabre, ninguém se mete, há tanta história para contar. Chegou a fome de tirar a quem não come, de vender até o nome, tudo e meio e um jantar. Virar vazões, comprar porta-aviões, voar.